Salvador, o voo 1868, nós estamos no 01 para Bush e acionamento. 968, autorizado, chantar. 6908, uma milha para o externo, estabilizado, visual. Boa noite, Azul 908, para baixar a travada? Ainda não. Baixou, travou, 6908. 7 azul, 6908, tem livre pouso. Pistão 0, vento 08, 0 graus, com 1, 2 é nós, 1, 2 nós. Tem livre pouso, 6908. Boa noite, Xaná 6313, posição 7, pushback acionamento. 6313, 04, número 2, aguardando. 6313, na posição 7. Afirmativo, estou no 07, coordenando com a equipe de solo, assim que o Embraer da Azul passar a retaguarda, está autorizado o pushback, chama a táxi. Tem que passar a fase do Embraer da Azul, está autorizado o pushback, vai chamar para o táxi, Xaná 6313. Salvador, voo 1170, posição 3, pushback. 1170 no 03, é o número 2 no setor. Está autorizado, pushback, né? Negativo, número 2 vai aguardar. É. 39 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Alfa Kilo para o pátio 3. Ao ingressar no pátio 3, observar o TR da passarela iniciando o pushback. A sua vai guardar, depois que ele iniciar o táxi, pode ingressar para a remota 07. 198, Natal, cópia. Táxi Pátio 1 Índia, ponto de espera da 10-1895, altímetro 10-1-2, seguindo como número 2, Boeing da Gol. Inicialmente até a saída do pátio 3. O táxi 1868 está com 168 por 1 hora e 52 minutos, está alternando Salvador. 1868, táxi direita via Índia, ponto de espera da 011895, altímetro 0013. Direita 1895 com 1013. Passaria 2228, pode prosseguir táxi até o ponto de espera da 10, como número 3, seguindo o tráfego da Bianca. Quando no ponto de espera, 11895, altímetro 0013. 1895, tô aí. 1895, 2228. Gol 1098, copia Natal? Gol no 1170, me escuta? Gol no 1170, me escuta? Muito boa noite, no 868 da Gol, próximo ao ponto de espera, cabeceira 10. Pelo no 868, está livre, ingresso e decolagem, pista no 0, vento 08, 0 graus, 109 nós. Livre, ingresso e decolagem, Gol 1868. Copiou, Gol? Ah, irmão, copiou, após o passarelo autorizado, para o estado de funcionamento, Gol 1170. Salvador, boa. Bom dia, o cenário 6313, ponto 0 no 0. Após o gol, ali mantém cabeceiro no 0, 6313. Após o gol, ali mantém no 0, cenário 6313. 8 inicialmente, mantém o ponto de espera. 68, decolos 46, controle 129, decimal 45, bom voo, boa noite. 2945, boa noite. Cópia. A 098, Turiza Natal 370, piso voo no zero. Sacola da 10, curva esquerda, fuga, transição Zipar, controle 12945, transponder 5052. A 313, livre decolagem da 10, 080 graus com 099. Decolagem com 099. Primeira curva é esquerda, decolando a 1-0. Chão, fecha o estacionamento. Portão 02, cortando a equipe negativo, confirmando, vai acordar, puxa, pega só na meta. Decolos 48, controle 129, decimal 45, bom voo, boa noite. Controle 2945, chama na 303, obrigado, bom trabalho. 4 horas e 40, alterna Serra Bravo, Fox Zulu. 1170, táxi direita via Índia, ponto de espera tá 011895, altímetro 0013. Frente via Índia, ponto de espera no 0, 295-970, boa noite. Boa noite. Fala 098, pushback autorizado, chama táxi. Estou em Salvador, boa noite, é M258, estabilizado no ILS na pista 1-0, trem de pouso baixado e checado. Xenama 258, altímetro padrão 1-0, 1-3, o vento 080 graus com 099, tem pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, Xenama 658. Torre Salvador, boa noite, voo 1170, ponte 0 no 0, pronto. Boa noite, 1170, tá visual com tráfego curto final no 0. Afirmo. Fazer passagem do tráfego que pousa o gol 1170, tráfego Airbus 320 da Avianca, após ali mantém cabeceiro no 0. Após o tráfego pousa ali, mantém cabeceiro no 0, gol 1170. Passaredo 2228, decola 50. Acione o padrão, o transponder é 5003. Chame o controle 129.45, bom voo. Posto Gazeiro, Tio Zero, Clean Tech, Sapron 1, India, Hold the Point, Runway 10, Tower 118.95, Altimeter Série 1013. Tier by entrance, via Tour, Patinoi 10, Tower 895, Patinoi. 52, à direita, Solon 21, decimal 9, boa noite. Primeira direita, 1, 2, 9, boa noite. Paulo Salvador, segurou na foto. 258, Alfa Quilo para o Pátio 3, remota 06. Alfa Quilo para o Pátio 06, remota 06? 06. Remota 06. Tá, 10, vento 08, 0 graus, 1, 12 a nós. Realizado, decolagem, pistão 0, gol 1, 7, 0, tenha uma boa noite. Direita via Índia, ponto de espera no 01895, altímetro no 013. Afirma? Afirmo. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4221. 129, decimal 45, bom voo, boa noite. Camarão, controle, 129, 45, gol 1970, tenha uma boa noite. Ele mantém, cabeceiro 1-0. Azul 421, diga. 221, autorizado, Confins, 340, Pêndulo 16, Recorda 10, curva direita da El Leda Bridge, 12945, autocontrole, transponder 5045. 0 graus com 08, nós. Pode ser o zero, pode ser o zero. Pode pegar o 0-0, clear the lamp and wait. 1-0. 128, Blackpower 58, chama o controle 129, decimal 45, tem um bom voo, boa noite. 245, grande abraço, bom final de semana, até mais. Igualmente, até mais. Zero, clear for takeoff runway 10, the wind is 080 degrees, with 09 knots. Yes, clear for runway 10, for to zero, I'm on 901, call 129 at a small 45, have a good flight, good night. 129 at a small 45, I'm parking over 00, good night, obrigado, bom trabalho. Nada, bom voo. Boa noite, com 1972, estabilizado em LS. Boa noite, altímetro padrão no 013. Não. Tá baixado e travado? Ainda não. Já travado, gol 1972. Sem livre pouso, pista no 0, gol 972, o vento 080 graus, com 1 dúzia nós, 1 2 nós. Sim, sem livre pouso, 1-0, gol 972. Ocean Wind, ponto espera no 01895, altimetro 902. Solo 05 à direita, Solo 21 decimal 9, boa noite. Torre Salvador, bom dia, tá 3891, tem um campo à vista. 3891, altímetro 1013, padrão, tá baixando travada? Afirmativo. Eu e pouso, pista no 0, vento 080 graus com 08 nós, tá 3891. Autorizado, pouso no 0, tá 3891. 291 no solo 09, à direita, somos solo 121 decimal 9, boletim. À direita, solo 219324. Informação Bravo, autorização para Mato e Alto da Copa. Agora de Copa, Lula. Alô, Salvador. Bom dia, 3291, siga a pista via Taxi X. Taxi via Alfa Juliette, gate 02. Taxi Alfa Juliette, gate 02. 3291. Juno, tem livre decolagem da 10, 080 graus com 8 nós. Um decolos 1-2, chama o controle 1-29-45, tem um bom voo, boa noite. 2945, boa noite. Confirme para o solo. 3152, ele disse que não possui a nossa autorização de gráfico. Negativo, ainda não. São 3152, para Maceió, autorizado nível 330, decola da pista 10, com primeira curva esquerda na saída Pouca, Jamo Caju, controle Salvador, 129.45, controle, a torre 118.95, aciona 5062, então 3152. 330 está autorizado, Maceió, fala 10 com curva esquerda, Pouca, Jamo Caju, 129.45, controle, 118.95, ator, Salvador, 5062, no transponder, é o 3152, estamos no 6 meia dúzia e pronto para o pushback de estacionamento. Autorizado para estacionamento de táxi, então 3152. São 3152, táxi via Patiúlo, Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95. Ajuste 10, 12. Chegou uma modificação agora de transponder. A gentileza modifique para 5065, então 3152. Então, 065, transponder via Patiúlo, já, ponto de espera da 10, quando lá, dizer que nós chamaremos o Sandro. Direto de decolagem, pista 10, vento 08, 0 graus com 08 nós. Essa a linha que decola da 10, certo? Decolagem 24, controle 129.45, tem um bom voo e boa noite. 129.45, boa noite, 3152. 0962 na escuta, Tony? Afirmativo, 3 milhas e meia, baixou e travou. Final normal. Gente, Cielo Pan 062, tem livre pouso, pistão 0, vento 070 graus com uma dúzia nós, 1 no 2 nós. 070, uma dúzia, livre pouso, 4062. Solo 33, prossegue táxi via Alfa, foi Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, obrigado.